Dando sequência às investigações sobre a morte de Madalena Fachin Tuon, de 65 anos, ocorrido na semana passada em uma propriedade rural localizada no interior de Medianeira, a Polícia Civil daquele município chegou à confissão de autoria de um outro crime de morte registrado nas proximidades da propriedade da família Tuon e que também foi praticado com requintes de crueldade. De acordo com a polícia, Adelar Tuon, o sobrinho que confessou ter matado a tia Madalena, confessou também ser o autor das agressões praticadas contra José Silvano da Silva, de 65 anos, ocorridas em novembro de 2013. O cidadão chegou a ser socorrido e passou pouco mais de um mês internado, mas acabou morrendo em decorrência da gravidade dos ferimentos provocados na cabeça. Este crime foi registrado no dia 9 de novembro e, conforme a polícia, José Silvano era vizinho da família Tuon, sendo que a distância entre as propriedades não é superior a 1 quilômetro. De acordo com o relato do acusado à polícia, o crime foi motivado por banalidade, já que Tuon afirma que ficou nervoso porque cumprimentava a vítima e esta não respondia e ainda tirava sarro de sua cara, disse ele em depoimento à polícia. De acordo com o acusado, no dia do crime, ele teria encontrado o vizinho na estrada e o cumprimentado. Como não obteve resposta ao cumprimento, ele teria ficado nervoso. O homem ainda disse que chegou a voltar para sua casa, mas resolveu dar um susto no vizinho. Foi então pelo mesmo caminho que fez e encontrou um pedaço de madeira pela estrada. Com este pedaço de madeira em mãos, foi até a propriedade de João Silvano e lá golpeou-o 2 vezes na cabeça. Os ferimentos foram considerados gravíssimos. Com mais esta confissão, a polícia autuou Tuon por este crime de homicídio também. Ele deve seguir preso na carceragem da Polícia Civil de Medianeira, à disposição da Justiça até que procedimentos judiciais sejam tomados. O possível caminho deste assassino confesso deve ser uma casa de custódia sob cuidados médicos na capital. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.